Salve galera, meu nome é Samuel, moro em Franca, São Paulo e venho falar de duas bandas que atualmente ando ouvindo muito. Começamos com a banda Akira. Akira é uma banda de post-hardcore metalcore que deu início em 2009. A banda se originou com Juliano Vidotto e Igor Shunsky. A banda ganhou alguns integrantes e perdeu outros, acabando por se estabilizar em 2011 com Felipe Almeida. Estrearam com o EP Meu Exército, que contava com 3 músicas. Possuem 2 álbuns, um EP e um cover, sendo um álbum o Full Length com 18 faixas. Em 2012, a banda lançou seu primeiro álbum, Full Length, intitulado O Monstro Que Criei, que contava com 12 músicas. O álbum foi muito bem recebido pela maioria. Em 2013, o Akira relançou seu álbum, porém em uma edição especial que contava com 18 faixas. O Monstro Que Criei fala da batalha interior que toda pessoa enfrenta durante a vida, aprendendo com seus erros e superando fases ruins. Uma que chama atenção é a single Dor de Cabeça, que fala sobre a política, uma ideia usada por algumas bandas para falar da roubalheira daqueles que elegemos. Desse gênero, surgiram muitas bandas em 2009, umas com a audácia de fazerem covers. Covers de banda de gênero? Não. Cover que vai de sertanejo, como conhecemos a banda Hardneja Sertacore, a funk, como a banda Akira fez com a música Sou Foda, dos Avassaladores. Infelizmente a banda não se encontra mais nativa. Mas se um dia voltarem, que na cena surgem bandas da mesma pegada. Vamos apreciar um pouco do trabalho deles com a música Tango Down. E agora vamos ouvir um pouco da música Dor de Cabeça. Vocês são porcos e alimentados pelo sangue do povo. Seus impostos, salários pagos pelo sangue do povo. Porcos alimentados pelo sangue do povo. Você quem escolheu dominar o caminho mais fácil. E quem sou eu pra impedir os seus planos? Por nossas vidas, nossos sonhos estão num lugar melhor. E não sabemos mais onde encontrá-los. Claro que a gente também não pode esquecer da música mais foda, Sou Foda. Esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Esculacho, seu amigo, no escuro eu sou perigo. Avassalador, eu tô em casa. Esculacho, boa noite, eu tô em casa. Meus braços,